bola baixa, grave alto, cara preto esparradão no estilo dub. Riscando o chão, aumento decibéis, poluição sonora, surfista do asfalto, liga as naves, vambora. Favela chique, velozes furiosos, velozes furiosos. Favela chique, velozes furiosos, velozes furiosos. Chave na ignição, liga as pranchas, vamos embora. Surfa no asfalto a 200 por hora. Finatec, vistoria, o Doca tá na mão. Legalizei minha carreta, é hora da diversão. Aceitei o convite pra colar na social. Hoje vai rolar orgia, tequila, limão e sal. No país das maravilhas, Alice se perdeu. Hoje até Julieta vai me chamar de Romeu. Meu look é esparrado, peito aberto, tênis foda. Relógio, lupa, brinco, prata no pescoço é moda. Um rasante de G5 na Planalta é de lei. Ninguém imaginava que chegava onde cheguei. Tiro onda no asfalto, tenho naipe de artista. Minha prancha é equipada, manobro como um surfista. A estrada é perigosa, o comboio tá formado. Moleque doido até umas horas, veterano estribado. Da alegria e a tristeza, cê tem duas opções. Pra entender a melodia, fiz da vida uma canção. Bola baixa, grave alto, cara preto esparradão no estilo dub. Riscando o chão, aumento decibéis, poluição sonora, surfista do asfalto, liga as naves, vambora. Favela chique, velozes furiosos, velozes furiosos. Favela chique, velozes furiosos, velozes furiosos. Sua carga é explosiva, minha fúria é sobre roda. Meu carro é mais bonito, é isso que te incomoda. Autódromo, fumaça, duelo de nave cepada. É lá que rola os rachas, altas manobras arriscadas. Mais furioso dos velozes, ninguém o alcançava não. Ayrton Senna do Brasil trouxe alegria e diversão. Golf, Palio, Celta, Honda, City, Citroën. Vectra, Uno, Gol, Opala, moto tem também. Elas querem 300, 600, 1.100. Quanto maior cilindrada, mais facinho elas vêm. Avenida Independência, o negócio é o seguinte: estala a vista, baby, até BR-020. Xenon, banco de couro, aro 18, tô na rua. No banco do carona, uma gata semi-nua. Bola baixa, grave alto, cara preto esparradão no estilo dub. Riscando o chão, aumento decibéis, poluição sonora, surfista do asfalto, liga as naves, vambora. Favela chique, velozes furiosos, velozes furiosos. Favela chique, velozes furiosos, velozes furiosos.